distração. Não é som de fundo, é confrontação. A onça só ruge se for para bolhas romper. É o Brasil de verdade vindo à tona do jeito que nasceu pra ser. Ruge, ruge sem medo de te ofender. Ruge, ruge pra somente a verdade aparecer. Não é som de fundo, é confrontação. A onça ruge pra acordar quem adormeceu. É o Brasil de verdade vindo à tona. Vindo à tona. Que devora. Sou o barro do norte, o segredo do pajé. Trago tsunami longa na coragem e na fé. Sou o centro-oeste no berrante que estanca. Onde a raiva é sagrada e a verdade não manca. Não é som de fundo, é confrontação. Brasil de verdade é vindo à tona. Vindo à tona. No barro, no fogo, na voz que ecoa. Ecoa. Do negro ao branco, do pardo ao amarelo. Sou sangue da terra, o impacto. Do sudeste vem o rock, o caos literal. Se o silêncio é o abismo e o sistema é o mal. No nordeste a viola é o corte da própria sorte. Meu rugido é o bicho que encara de frente a própria morte. Do litoral à fronteira, de norte a sul. Afogue entre vermelho e azul. Se o nó na garganta e o peso no peito também te prendeu, o que pulsa no coração da onça dentro de ti ainda é. De ti.